Histórias com Vida, Vidas com História. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com Vida, Vidas com História. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao 21º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje temos o gosto de estar a conversar com uma pessoa que já há muito tempo queríamos ter no nosso programa. Trata-se do Sr. Manuel Abrantes. O Sr. Manuel reside na localidade Herbedal da Beira e é um profundo conhecedor do que ele denomina de a arte da olaria. Já tem uma longa vida. Aos seus 87 anos de idade já experienciou e assistiu de perto a muitas mudanças sociais, económicas, políticas e ambientais. Aliás, sendo esta última preocupação latente no Sr. Manuel. O ofício e a paixão do Sr. Manuel é de facto a olaria. A realidade deste ofício mudou bastante, mas a sua arte continua intacta, como aliás vamos ter a oportunidade de falar. É de facto inspirador conhecer a oficina do Sr. Manuel, onde ainda hoje realiza as suas obras e desempenha com gosto a sua arte. Ao longo da preparação deste programa, tivemos o gosto de aprender um pouco sobre as diferentes etapas necessárias para a confecção de uma peça de olaria. Esperamos conseguir transmitir este conhecimento para quem nos está hoje a ouvir. Como já tiveram a oportunidade de perceber, o 21º programa está recheado de histórias e vivências muito interessantes. Sem mais demora, vamos ao que interessa. Ouvi todas estas histórias e experiências. Fiquem para nos ouvirem. Histórias de Vida. Vidas com Histórias. Bom dia, Sr. Manuel. Está bem disposto? Bom dia. Bem disposto. Então, como eu disse, o Sr. Manuel tem 87 anos, nasceu, portanto, a 26/8/1935, certo? Às 6 da manhã. Às 6 da manhã. À hora da caminhonete. Dizia a sua mãe, não era? E é que me contavas essa história? Há pouco estava a conversar que tinha a quarta classe e completou a quarta classe já depois de casado. Quero falar um pouco sobre isso. Eu andei, antigamente, havia essas escolas noturnas e eu andei também a aprender, porque é quando fiz a terceira classe. Fiz a terceira classe, mas também por esse motivo, para a escola noturna, depois havia um professor que fazia os exames. E depois aí agarrei com a terceira classe, fui trabalhar para Lisboa. Fui trabalhar para Lisboa, fui para Empresa de Transportes, foi meio cunhado que me lá meteu, e então ali comecei a vida de Lisboa. Mas depois daí, pronto, eu vivia lá perto da estação, numa casa de um senhor que o marido trabalhava na refação de Itânia. E o marido vai só, Manel, queres ir? Ele anda a ganhar pouco, quer vir ganhar 25 tostões a mais por dia. E eu falei assim, pá, então não vou, porquê? Ali não havia, quando a gente só avisava, olha, eu só faço esta quinzena, acaba esta quinzena e já vou para outro patrão. Não havia contratos, não é? Não havia contratos. É? E para lá estive lá uns poucos anos. Daí, depois, voltei à terra, foi quando eu já conhecia a minha mulher, antes de ir lá para baixo, já conhecia a minha mulher, num baile rico em Oliveira, numa festa que lá havia, onde é agora um parque de estacionamento por baixo. Ah, sim, ali. Já sim, não sim, mais sim. Do que aquilo. Eu sei onde fica. Bem, eu depois agarrei, estive cá uns anitos ainda, estive cá uns 2 ou 3 anos. Onde apareceu a minha mulher grávida, pronto, mas comecei a trabalhar, depois assim, peraí, Alvindas, agora vou para baixo e vou, não, estava na Rua Nova da Loureira, na Trafação Litena, vim para cima, foi quando me casei, mas tive cá uns 3 ou 4 anos, ou vim 4 anos já tinha um bebê, e agora tive que ir sozinho para baixo, porque estava ali. Porque o senhor teve dois filhos, teve um filho e uma filha. A filha, infelizmente, foi o moço estava em baixo, em Lisboa. E então, o que acontece? Fui para baixo, o irmão da minha mulher era empregado na Sonop. E disse-me a São Miguel, deixa isso, pá, não vais para aí, também para aqui para o pé de me enganar mais qualquer coisa. Então, isto aqui, eu fui um ordenado, aprendi a soldar tubos, que era o serviço, era esse, e fazer os serviços, pronto. Depois, era mal empregado eu estar ali naquele serviço. O meu cunhado agora disse, olha, que o senhor até era muito amigo, o diretor da Sonap, era na Rua das Amoreiras, lá para as Amoreiras, era daqui do Herval. E então o meu pai dava-se muito bem com o tio dele, que era o senhor Augusto. Ele agarrou, por intermédio do Augusto, puxa para aí o Manel e tal, aquilo. Também com conhecimento do meu cunhado. Fui para lá e falei, chamei por doutor, não me chamo por doutor, nada, eu sou a quase, a gente conhece tal, sou lá da terra, sou sobrinho de fulano tal, aí é, doutor, pronto, está assim, olha, é assim, vais para a terra, voltas à terra, vais-te embora, e vais só cá, apareces quando tiveres o exame da quarta classe, o diploma da quarta classe, porque, para mudar de serviço. Assim foi, eu disse assim, mas depois, e o ordenado, vai-te embora que não perdes nada com isso. Quando cá chegares, o ordenado recebe-o à mesma. Assim foi. Vim para baixo, vim para cima, tirei a... pronto, era também os conhecimentos, era a classe familiar. Os professores, que era a dona Clarice e o professor Carlos, o professor era um diretor de uma escola em Coimbra. A minha escola em Coimbra. E ela diz assim, olha, Manel, ele, esse senhor, vais ter com a dona Clarice ou o seu professor Carlos e vais tirar a quarta classe com eles, que eles já estão informados daquilo que eu estou a dizer. Foi para lá, só me diziam assim, olha, só vais, estive lá 15 dias, 2 semanas. Estudas estas páginas que a gente diz, mais nada. E decoras isso e só isso, não vais fazer mais nada. E eu, tumba, deram-me estadia toda, nunca me levaram nada. Pronto, por causa da amizade que havia entre os meus pais e os pais deles. E ao fim de 15 dias, pôs-me o diploma na mão. Apareço lá embaixo, puseram-me em estafeta. Eu disse, agora já tinha a carta de função. Que já lá tinha ido antes dessa, que já tinha ido lá algumas vezes. E eu depois foi assim, mas aturei lá, que é mais 2 anitos só. Ao fim de 2 anos, agora houve um serviço para a Nova, porque eu gostava muito de andar com os manitons, que andava lá também na Sonap, com essa máquina, a puxar os bidões, a levar os bidões, até ali. Depois assim, fui para a Nova, porque afinal era um engano. Ao fim de um ano, agarrei e fui embora. Mas não foi assim. Mas isto passou-se, foi-se passando e tal, e entretanto a minha mulher, eu vivia em Ilhandra, a minha mulher era empregada do chefe do armazém da Fina Leve Portuguesa. E ela vai assim, chama, a minha mulher chama-se Linda, mas ele se chamava Ana Maria. Oh, Maria, tens a quarta classe? Eu não, esse senhor, não tenho. Olha, se tiveste a quarta classe, o meu marido, o Jorge, me ia-te lá, onde está a trabalhar. E ela vai assim, então mete lá o meu marido, que está a ganhar pouco, quando estava nesta coisa da Nova Óptica. Agora, assim, fui para lá, estive lá 10 anos. Também cheguei a chefe de armazém, que ele vinha embora por causa desse problema. Ao fim de 10 anos acontece o 25 de Abril. Sim. E eu antes, foi antes do 25 de Abril, foi quando aconteceu um problema lá por causa de... eles traziam o retorno da margarina, que era para passar para hidroginar novamente e ir para o mercado. Mas os do lixo roubavam, faziam a grande, metiam as caixas dentro dos bisons, tapavam com o lixo que faziam, que andavam a apanhar, e ao mesmo um dia agarrei, cheguei lá. Não, o outro senhor que ia substituir disse: olha, faltam aqui tantas caixas. Oh, não, pois faltam, pois estão a faltar, então. Porque eu agarrei, fui contar, estavam certas, então foram, alguém as tirou. Quando foi, então, a ver as coisas, olha, foi então os lixos, os varadores, em combinação com os motoristas, levavam, vendiam e distribuíam dinheiro por eles. Está a perceber? Depois, aí foi quando então me despedi, tive que me despedir, porque eu fui fazer reclamação ao escritório, e eu disse: não, eu não vou levar indemnização nenhuma, porque isto agora quem manda são os empregados. Eles é que fizeram esse serviço, porque quando veio o 25 de Abril, eles meteram novamente estes tais que roubaram. Está a perceber? Os empregados eram tudo alentianos. E então vêm esses que roubaram para lá, olha, até os que davam na cara, que davam um murro, davam um pontapé, essa coisa. E o que já passei aqui para fora? Disse ao chefe: ou ao chefe. Realmente já não havia condições para trabalhar. Não havia condições. Vai-me assim, o chefe, horas. Veio para lá para cima para o pé de mim, que eu estava num filmador ao pé do aeroporto. Vem lá para cima para o pé de mim, para o armazém, e que eles já lá não te fazem mal nenhum. Não, eu pois, junto com algumas cartas que a minha mãe mandava, era dizer: olha que os cânceres já se vendem, naquela altura, já se vendem a 5 escudos, cada um. Ora, eu fizesse 15, 30 cânceres, ora, 5 vezes 3, 15, eram 150 escudos. Podia, está a ver? Sim. E eu até acabei, enchi-me de coisa e vim para cá. Vim para cá novamente. Pois, porque o senhor não é daqui, o senhor não. Veio para o Verde lá. O resto é sim, sim. Só o resto das histórias. Eu cá, o meu pai disse: tenho o forno, que eu cozia no forno dele. Manel, tenho que. Porque ele viu que eu comecei a fazer esta louça bonita, pronto, e ele tentou em fazer, mas não conseguiu, encheu-se, é a tal inveja dos pais, dos filhos serem mais que nós e tal, está a perceber, é o caso, que não é o meu caso. Eu então agarrei, vai ele assim: olha, Manel, eu tenho que fazer aqui uma marquise, assim como fez, uma marquise, portanto tenho que deitar o forno abaixo e tal, tal, isto aqui, então, como é que eu vou fazer e tal. Agarrei e fui assim: vou para a Coloma. Fui para a Coloma, uma senhora aí, tinha um marido lá, era o chefe de escritório. Oh, Manel, vem para aqui, para o pé de mim. Pronto, na Coloma estive 10 anos também. E deixei lá muitos conhecimentos também. O caso foi assim: eu entrei para ajudante motorista e tal, para andar por ali assim. Mas eu, nas horas livres, pegava lá em certos aparelhos que, coisas, mesmo sem dizer: preciso disto, eu vou lá fazer isso. O chefe de armazém disse: Barnes, então tu percebes isso? Eu percebo, o meu serviço foi este. Agarrou, comunicou ao chefe de escritório, o chefe de escritório veio ter comigo: Barnes, então, você está mexendo aqui, então eu vou pedir uma carta de bom comportamento à firma leve, para lhe dizer, para verem, para dizerem os dados. Lembro os dados todos que eu disse, todos certinhos. Que era um bom empregado, que passei por contar uma história toda que eu lá tive. Que você foi um herói lá dentro, tal, você até, então você aqui também vai ter bom futuro. Bem, pronto, comecei a trabalhar como coisa. Mas depois cheguei a ver assim, comecei a fazer louça aqui, não, fazia louça na Catraia, não sei se conhece a Catraia. Sim, sim. Conhece um café que ali há, que era dos Laurindos, era o Manel, dos Laurindos, um café que lá há. Mesmo... Em frente à Goma? Não. Não, é assim, a senhora vai de Oliveira e vai sair às bombas da gasolina, vira para a esquerda, como quem vai para Ora, é do lado, antes de chegar ao Voso, aos armazéns do Voso, sim, era aí o café, e eu vivia numa casa que era do Hitler, chamava-me Hitler. Era um gajo que tinha muita massa. Pá. E eu fazia a lança aí, vinha cozer lá aqui e vendia lá. Até um dia eu pus uma câmera, uma peça, em cima do muro, a fazer a câmera e por baixo dizia um papel, um cartão a dizer vende-se. E então a malta, todos, tinha lá sempre a louça, fiz lá bom dinheiro, minha mulher. Um dia passa lá o dono da casa e o dono do muro, vai dizer, olha lá, oh, mulher, olha que a casa não está em venda, ainda não preciso vender isto. Obrigou a ter lá a louça para fora. Agradeço, ah, peraí, então tu estás a deixar. E eu depois também agarrei aquela coisa de vir para a arte, vim para aqui para a Val. Também passei um bocadinho, tive 2 anos na adega, a ganhar 500 escudos por mês. Veja lá, como é que eu me podia governar? Ali o Sr. Renato é que me ajudou ainda, tinha uma mercearia, agora é o café. Pois aí comecei a trabalhar e tal, depois vim para a agropecuária, para ali, estive lá também 2 anos, depois aí começou alguém da Oliveira, a mulher do professor Serra, que era o chefe de bombeiros, era professora, e veio ali com os miúdos, e então eu disse, Sr. Abrantes, você não pode ficar parado. Eu vou-lhe arranjar quem tome conta de si. Assim foi. Daí por 8 dias aparece lá com uma carrinha da Segurança Social, Coimbra. Eu tinha ido buscar barro à quinta, um motocultivador. Quando chego lá, então o que é que a minha mulher tem? Não tem nada, e você também tem que vir começar aqui um bocado com a gente. Eram os tais da Segurança Social, eram médicos, eram aqueles médicos psiquiátricos, a ver, sim, se a gente era maluco, ou sequer para fazerem exames à gente, a ver se a gente... Pois, correu tudo bem. Muitas voltas ela deu, também, a caminho de Coimbra e tal. Eu nunca mexi para nada. Foi sempre ela. Ela que assinou isso, que isto ficou uma sociedade. Não era só eu. Ela era a cabecilha, que foi ela que assinou todos os documentos, e eu era sócio dela. Aqui, na documentação daqui. E então assim foi, pronto, comecei então a trabalhar e fiz uma vida dita bem boa. Que eu... Mas na área da olaria. Como? Na olaria. Na olaria, porque esta casa aqui era para ser a escola. Esta casa foi feita para a escola. E a Dona Graciete, que era a diretora, que andava a fiscalizar as coisas, Sra. Abrantes e Dona Vindo, vocês... Eu já tinha aquele barraco ali feito, não era para a placa, era telha de luz ali. Disse, não posso ir, já tenho ali a oficina, está até mais preparada para esse serviço do que praticamente aqui. Tem possibilidade de pôr o teto assim, a placa por cima? Tenho, até eu tenho, que eu andava a começar uma casa ali em cima num terreno que o meu cunhado me emprestou, ou não deu, qualquer, não deu nada, pronto. E lá ficou tudo. E então tinha lá a placa, tal e qual, é as medidas certas para aqui. Então pronto, então vais tratar de fazer aqui a habitação e você fica dali daquele lado. Pronto, trabalhar. Então eu digo uma coisa, o senhor veio para o Herbedal com que idade? Ué, veio para o Herbedal com 2 anos. 2 anos. 2 anos, foi uma senhora, porque assim... Os meus avós já cá estavam, os pais do meu pai. E eu falei com o meu pai, eu nasci, não havia mais ninguém na família, ficou a minha avó comigo. E eu depois estive lá 2 anos. Ao fim de 2 anos, porque a minha mãe praticamente, quando eu nasci, teve lá um anito, ou mais ou menos, e veio-se embora para aqui. Mas veio de onde? Do Carvalhal da Loiça. Do Carvalhal da Loiça. Para aqui de Paranhos. E então, pronto, eu vim e lembro muito bem quem me trouxe, uma senhora chamava-se Glória da Barba, que morava na Quinta das Perdizes. Ainda me lembro que vinha dentro de um cesto, sentado dentro de um cesto, com uns cobertorzinhos, umas coisas, uns panos, lá vinha eu sentadito dentro, agarrado ao arco. E lembro-me muito bem dessa história. Então, e esta paixão pela olaria, com quem é que aprendeu? Foi com o meu pai. Eu, quando comecei a trabalhar, tinha 7 anos. Já fazia as tampas para as peças. Depois, a partir daí, pronto, eu comecei a gostar do serviço. Pronto, eu não via mais nada, era só via barro e os meus pais. Não era como é agora que nascem, vão para a creche e tal, ali, não. Fomos criados ao pé dos pais, só saímos de casa, conforme estou a dizer, eu só saí de casa aos 24 anos, o mais velho. Os outros todos, cada um, como a sua senhora. Sim, o senhor era o mais velho de 5 irmãos. 5 irmãos. Pois assim, houve um irmão, casou-se também, já faleceu, também morreu cedo. Depois casou-se, foi para Lisboa também, mais a mulher, que a mulher era empregada aqui num senhor, do senhor Escada, da zona da fábrica, e pronto. E depois, pronto, esse foi-se embora, arrumou a vida dele. A minha irmã, depois também arrumou a vida dela. Eu já estava casado, e como tinha o filho, que está em Lisboa, era pequenino, coitadito, tinha um anito ou nem isso, recebi uma carta da minha madrinha e tia, que estava no Brasil. Recebi uma carta chamada para eu ir para o Brasil, para o pé dela. Mas eu já tinha um filho, não ia abandonar a mulher e o filho para ir para lá. Porque a minha mãe, espera aí, Manolito, vamos fazer até uma coisa. Vou escrever uma carta à tia, se ela não se importa, na vez disto, vai Francisco, que é o meu irmão mais novo brasileiro. Eu esteve agora aí há meses. E assim foi, pronto, fiquei cá e depois daí é que começou a vida. Pronto, comecei aos 7 anos, comecei a fazer os textos, para as tampas, depois comecei a fazer os cúfer, outra louça, assim, a louça mais dividida, até que cheguei aos cântaros. Cheguei aos cântaros, quando eles viam um cântaro feito, vai assim, olha, quando tu fizeres 30 cântaros num dia, eu dou-te este anel, que era o anel de noivado que eles tinham. Dou-te este anel. Assim foi. Passei aí para uns, eu já fazia as meias quantas, parei as panelas, as alas e tal. Só faltava que era a peça maior, que levam 20 litros cada peça. Agora, então é hoje, vai ser. De manhã, agarrei-me, preparei de madrugada, preparei o barco, tudo. À noite estavam 30 cântaros feitos. O outro dia foi uma festa. E o seu pai deu-lhe o anel. Deu-lhe. Foi ao jantar, foi à noite, à ceia. Agora dizem ao jantar, mas era mais bonito. O jantar era ao meio-dia, depois a ceia à noite. Era a ceia. E à ceia, meu pai já cantava, fez cantar a filharada toda, cantava tudo. Estava eu com os copitos. E depois, pronto, comecei ali a trabalhar naquilo, fiz a vida para ajudá-los, porque assim, tu não sais para lado nenhum, os outros não quiseram aprender a arte e nem querem arte, deixa-os ir governar a vida deles, tu vais ter um bom fim. Eu tive um bom fim, deu-me na cabeça, o meu irmão era empregado aí numa oficina de bicicletas. Pronto, bicicleta e mecânica. E ele tinha uma bicicleta que o patrão emprestava para ele vir comer. E um dia deixei-o a comer, pego na bicicleta, eu tinha 2 horas para ir para o trabalho, pego na bicicleta, com uma tábua às costas, que era de comprimento desta sala, e uma corda. Passou ali em cima para a senhora Natividade, a mulher de padeiro, vai-me-se, manda-me tu. E a senhora Pedro, para onde é que tu vais com isso? Pareces Cristo. Vai aí com o Calvário às costas. É claro que você vai me ver eu a passar aqui. Maluquices minhas, pá. Vou lá para cima, não sei se conhece a senhora da Boa Viagem, lá da parte de cima da escola. Ponho a tábua à frente no riazor, amarro aquilo bem amarradinho com a corda que levava. Eu lembro-me que dei duas ou três pedaladas lá ao pé da capela, assim a quase a ser. Mas só acordei aos gritos no meio de um tijolo que embaixava uma casa que agora está queimada ao pé da escola. Andei 100 metros por o ar. Ai! Talvez, só acordei lá. A bicicleta ficou toda escavacada. Eu, no meio do tijolo, fiquei todo picadinho, era sangue por todo lado. Vai lá o chamava-se Constantino, era afaiado, e diz: bem, menino, onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Estou aqui! Ah, desgraçado, tu mataste-te. Até pego deixei a bicicleta, fui para casa e chego a casa, contei a história aos meus pais. Meu pai ainda pega nas cordas da carroça, zumba, zumba, zumba em cima daquilo que eu tinha. Tinha que idade nessa altura? Ainda se recorda? Nessa idade tinha que os meus 13 anos, tanto. 13 anos. 13 anos, tanto. Mais ou menos. Então, e na sua juventude, o que é que fazia para ocupar o tempo? Para além de trabalhar muito, não era? O que é que... Ia para o baile, não é? Mas já isso aí já não me lembro muito bem. Já não se lembra. A juventude não foi agradável. Porque é assim, a gente, eu mais o meu irmão, o meu pai tinha deitava cedo e tinha aí o que é que a gente fazia. Eu deixava o quarto empoeirado antes de sair para o bailarico. Ia para o bailarico, vinha lá para a volta da meia-noite, uma hora e tal. Deixava o bar preparado para trabalhar, 50 púlcaros que fiz numa noite, para não haver mais problemas nenhums. O meu pai já não, depois da partida, já não se importava que a gente fosse para o bairro. Aparecia o trabalho feito, não era? Nesse dia levanta-se a minha mãe, que era a primeira a levantar-se para fazer o cafezinho para a gente. Ele vai: Francisco, estão 50 poucos feitos. Quem é que os fez? Foste tu? Eu não. Então foi o Manel. Então foi o Manolito. Foi o Manolito. Olha, nunca mais me disse nada. Ficou satisfeito da vida. Então, e diga uma coisa, quais são então as etapas que são precisas para se fazer uma peça de olaria? Quantas peças? As etapas. Primeiro, tens de preparar o bar. O bar está, ou já está preparado, pronto. A gente faz aquele rolo, não sei se a senhora viu, eu fazia o rolo, mas o meu pai, eu também fazia, mas por causa da artrose não consigo. É empoleirar, encostar e enrolar o pano. É a mesma coisa, a gente chama empoleirar. E então, aí se empoleira-se o par, depois agarra, vais para a roda. Antigamente não era elétrico, era a pé, tocava a roda, tumba, tumba, tumba, tumba, e punha o bar em cima, conforme a senhora viu, bater o bar, e ao pé era só puxar. Nas peças pequenas, era uma vez só. Na peça grande, na peça, por exemplo, de panela, meia canada, meio cântaro e assim, já era por etapas. Fazia-se primeiro a carpela, chamava-se a carpela, que era a parte de cima. Tirava-se e punha-se ao lado, pronto. Depois deitava-se outro poleiro e saía a parte de baixo, fazia-se a parte de baixo. Depois pegava-se naquela peça, punha-se em cima, colava-se, pronto. Unia-se, não é? Unia-se uma outra e depois dava-se o feitio, o bojo, o feitio de peça. E depois tinha uma coisa, depois para pôr a asa. A peça tem que, como é que se diz, secar um pouco, ficar um bocadinho, ela vem, a gente pega-lhe, aquilo vem a tremer, aquilo é preciso cuidado, não é? Mas tem que ficar em estado sólido para a gente poder, ou depois, aplicar a peça, aplicar a asa. Onde é que arranjou o barro para trabalhar? Já disse que tinha, é aqui do... Comprei uma propriedade minha, desse daqui até, até ali, sendo ali à estrada, vê-se uma carvalha que está lá acima, ao pé daqueles eucaliptos. Sim, uma carvalha, sim, que está ali a meio. Se quiser, eu depois dar uma figura vista, pronto. Então, comprei aquilo. Quer dizer, antes de comprar, ia ao barreiro do meu pai. Mas para não estar a não ver aquelas coisas, trabalhas com o meu barro e tal, aquilo. Comprei aquela propriedade, felizmente tenho lá barro que ainda podia durar mais 100 anos, que não bastava. Tenho muito barro, então. E foi aí, pronto. Então, e como é que traz o barro de lá para cá? O barro, aquilo, antigamente, a maior parte do terreno que está destapado foi feito à mão. Faz-me custar abrir um poço cozado, uma coisa cozada, como este terreno, depois tira-se a terra toda cá para fora, à pá, toma, cá para fora, até aparecer o barro. Aparecendo o barro, assim como este chão, limpas tudo bem limpinho, como este chão está. Eu podia só tirar o barro cá para fora para o monte ou vir diretamente logo para a maçada. Não, está bem. Tanto faz. Mas se for seco, se for para o monte e for seco, se apanhar raio de sol, é melhor do que vir direto. Ah, é? Então porquê? Porque o barro desrega como a cal. Vem seco. Deita-se o garrufo, foi assim, não, assim, está a ver que eu tenho que o amassar naquela maquineta que tenho ali. E antigamente amassava a pé, bem, o meu problema é igual. Só que se vier verde, fica com uns torrõezinhos que nunca derregam. Se vier seco, estes torrõezinhos derregam. Que é o tal, dizem que é o como é que se chama? Argila. E diga-me uma coisa, então, chegou a ir vender a muitas feiras ou nunca teve assim muita necessidade disso? Não, nunca tive necessidade de vender nas feiras. Esta louça foi sempre tudo por encomenda. Só comecei lá em cima, na agropecuária, a trabalhar, como estava a dizer, era ali, depois cozi lá em cima, tirei lá um fornito e tal, depois, entretanto, apareceu aqui, mas foi só uma coisa assim até fazer isto. Comecei a fazer e as pessoas vinham ver, nunca tinham visto eu trabalhar. Eu depois as encomendas, foi tudo por encomenda. Eu tinha um grande mostruário, de louça, tantas peças aí, disto, aquilo. Cheguei a fazer peças, sei lá, uma altura assim mais ou menos. Cheguei a fazer feiras, mas a fazer exposições. Ah, exposições. É exposições e a vender, pronto, não é? Sim, claro. Fiz a Oliveira. Tenho aí uns poucos. Já mostrou umas fotografias? Não, e tenho os. Como é que chama? Já nem sei onde é que tenho isso. Mas eu gostava até de mostrar. Os diplomas de participação, exatamente. Pronto, era uma folha assim grande, outros eram os cartões. Sim. A primeira que fiz foi em Oliveira, fizeram uma reportagem comigo também, os da TVI. Uhum. Depois fiz a Gouveia, fui à Guarda também, Ceia, fui a Coimbra também, ao Jardim Botânico também. Já andou por muitos lados. Por muitos lados, muitos lados. Mandavam cartas, sabiam coisa, mandavam cartas, está convidado para vir à feira e tal. Fiz muita coisa. Mas chegou aí muitas vezes com a sua mãe, com o material à cabeça e às costas. Sim, sim, sim. Isso foi quando era pequenito. Era assim. E pronto, aí está. Nessa altura que eu fazia os textos, antes de fazer os textos, com 7 anos, veja só, 6, 7 anos, já ia atrás da minha mãe, descalço, daqui para a Vila de Matos. Vila Matos, Andorinha. Antigamente, nesse recebia dinheiro por as peças, era a troco de género. A gente levava uma canastra grande, que era maior do que eu, cobria-me todo, com meia dúzia de textos, as tampitas de algumas peças, à cabeça, só para dizer que não ia sem nada. Para a coisa, ali a subir, ali desde os fiais para cima até a coisa, não havia caminhos de cabras, praticamente. E lá íamos nós para cima. Quando chegava à entrada de coisa, era assim: ô Belmira, para aí e tal, isto aqui. Chegavam elas com uma pedra, uma coisa qualquer, buscavam as peças que queriam. Olha, que eu quero esta peça. Porque a gente abria, a minha mãe desmanchava o lugar onde vendia a louça, era ao pé da capela, não sei se conhece, ao pé da capela da Vila de Matos. Ah, da Vila de Matos. Havia lá uma loja, havia lá um comérciozito, que era o Sr. Arnaldo, também, e lá às vezes até ficava com o resto da louça, quando via de coisa, porque a minha mãe dizia assim, eu queria levar 25 tostõezitos, que era para comprar o vinho para o meu homem. E então, quando às vezes uma pessoa não tinha, olha, eu não posso, Belmir, eu também não tenho e tal, mas lá o Sr. Arnaldo dizia, eu sei, leva lá, toma lá 25 tostõezitos, em troco de duas ou três peças. Pronto, era tempos bons, vinha então, era assim, aquela canastra para cá, eu já levava a canastra propriamente para trazer os géneros que eles davam em troca de um púcaro, era o púcaro cheio duas vezes de feijão, ou grão, ou feijão miúdo, ou assim. Era também duas ou três vezes o púcaro cheio de batatas para levar aquele púcaro. A gente vinha carregadíssimo, vinha mais carregado para casa do que para lá. Pois. Não quero saber, era a minha mãe, ou pois, que ela não tinha, e arranjava a maneira. Eu vinha com um saco assim atado às costas, que eu já às vezes nem podia. Já tínhamos que coisar por caminho, a minha mãe tinha que coisar também por caminho, com a cesta, que não podia. Pois. Era carne de porco, era chouriças, era tudo, coelhos, davam galinhas, tudo, mas já vivas ainda, vivas. Sim, também. Sim. Ovos, era uma farturinha, era melhor do que agora, já digo, que a gente tinha tudo o que queria em casa em troca de uma, até aqui no Herval. O meu pai trouxe homens aí, pessoas a trabalhar, só por a comida, não queriam dinheiro. Pois, Chico, só pedias o almoço e a merenda, já é bem bom. E diga-me uma coisa, durante o tempo da ditadura, numa das conversas que nós tivemos aqui anteriormente, falava que havia muitos contrabandistas, não era? Sim, era assim, os meus pais, todo... Pronto, havia esses contrabandistas que eles até já eram conhecidos, já sabiam quem é que precisava das coisas. E o meu pai, quando começou a ter dinheiro, não lhe faltava dinheiro, porque eles diziam aqui, isto foi Deus que apareceu aqui, que a gente andávamos a cozer as batatas nas latas de tinta. Diziam as pessoas. Era aqui o Herval, Vila Franca. Nos princípios que eu vim cá, que eu vim aí... 4, 5 anos que eu via a coisa, isto aqui é uma maravilha. Está a ver? Assim, isto foi desde que apareceu, a gente não tinha onde comer, onde fazer o comer. Pois, porque realmente é muito mais saudável comer no barro do que. Pois, sem dúvida. O barro foi o pronto. Então, e diga uma coisa: como é que vê o futuro da arte? O futuro da arte, isto é assim, da maneira que a coisa está a pôr, mas isto já falam à boca cheia para aí, que isto não para, isto a guerra, isto vai chegar a uns pontos, não se pode parar por melhor. E então é o seguinte, se acabar o petróleo, não há plásticos, não há alumínios e outras coisas mais para fazer o comer, está a perceber? Portanto, no Alentejo, eu já vi na televisão uma reportagem também, tal e qual na televisão, irem fazer uma reportagem com o Leite, e onde ele está a dar aulas numa escola e em casa, na olaria dele. Mas já há dois em duas terras. É no Zondo e em Borba, no Alentejo. Então isto vai voltar outra vez o barro ser preciso. Está a perceber? Uhum. Deem lá as voltas que derem. O plástico é feito com matéria de fósseis. O plástico. O alumínio e o ferro também é com produtos fósseis. E não havendo isso, já sabe, não havendo petróleo, não há isso. E considera então. Fala, boca cheia. Considera então que a olaria é um ofício. Irá ser o futuro. Que virá a ser o futuro. Virá ser. Porque também é muito mais saudável, e mesmo em termos ambientais, em termos de saúde. Uma coisa que vou dizer, eu nunca me lembro ter uma dor de cabeça, nunca me lembro ter uma constipação até aos meus 40 anos. A partir de que começou a vir os plásticos, essa coisa toda, é à minha barriga, à minha estômago, à isto, à aquilo. Porque assim, eu nem devia dizer isto, porque. Pronto, mas é verdade. Que a senhora tiver uma panela de alumínio, desse do mais ou menos. Não estou a dizer que seja, mas há quem diga que também no inox já aparece isso. Há um furozinho, há uns cozinhos para servicos de alfinete, que aquilo são poros que já saíram, que foram para a comida e a gente já ingeriu. Uhum. Por isso há esses problemas do cancro e essas coisas assim, e outras doenças. E em relação ao ambiente, também uma das conversas que tivemos anteriormente consigo falava nas mudanças climáticas que houve. Eram diferentes. Isto mudou mais rápido do que aquilo que eu pensava. É assim, a minha mãe foi a muito religiosa. E tinha uma cartilha, deve andar por aí qualquer assim, uma cartilhazinha pequenina, onde dizia isto tudo, onde dizia que adeus mundo cada vez pior. Adeus mundo até 2000 e tantos. A 2000 chegarás e daí não passarás. Há um problema, que o ano 2000 ainda vem quantas gerações? Ainda vem mais 8 ou 9 gerações, porque temos no início do século. Não é? Temos 2020, 40 anos, mais 800 anos. É assim ou não é? Ora, olha, muito bem, Sr. Manuel Abrantes. Teríamos todo o gosto em continuar esta conversa, mas já vai um pouco longa. Não vale sempre a pena. Vale sempre a pena. Já estamos a chegar ao final deste 21º programa. Para nós, enquanto projeto, foi um enorme gosto poder estar a conversar com o Sr. Manuel Abrantes. É um senhor muito interessante e muito simpático. De facto, foi um gosto conhecer a sua arte e a sua oficina. A forma como nos abriu a porta é impressionante, a forma como nos recebeu. De Coimbra acima é o único oleiro que existe. De Coimbra acima é o único. De Coimbra acima já pesquisei, já fui até o sítio. Ora, há uma ali, para Vila Nova de Poiares, há ali umas aldeolasitas que tinham oleiros antigamente. Já desapareceram também. Talvez. Bem, esperemos que os nossos ouvintes e que a sociedade em geral volte a valorizar este ofício e esta arte, que é tão preciosa e é ancestral. E eu estou cá para os atender, se estiverem cá. Esperamos que também tenha sido proveitoso para o Sr. Manuel Abrantes estar a conversar bocadinho connosco. Histórias de vida, vidas com histórias. E quanto ao CLDS4GVIVE.com de Oliveira do Hospital, vamos continuar no terreno a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento social das populações mais envelhecidas. Quanto ao programa Histórias de Vida e Vida com Histórias, voltamos em dezembro, na segunda-feira do mês, com um novo protagonista. Votos de saúde para todos que nos estão a ouvir e hoje são a Rádio Boa Nova. Exato.